As ruas desse lugar conhecem bem as noites longas, as noites pálidas, quando eu te procurava. As casas desse lugar se lembrarão do nosso abraço, da sombra insólita, espelho azul no chão. Desse lugar, agora eu sei, sempre escutaram a nossa música. Quando eu te respirava, as pedras municipais se impregnaram da dupla imagem, da dupla solidão. Letras vivas no céu.